em 94, eu me lembro desse dia. Um dia de cão, sem explicação. Um dia cabuloso, que só nos trouxe desgosto. Não deu pra pôr uma fé, não, em tudo o que aconteceu. Eu e meus manos só passamos sufoco, um mais fudido que o outro. Foi um dia de cão, sem explicação. Tudo começa às 7 da matina. Estávamos a papa, parados numa esquina. Quando de repente, cola um tiozinho fedendo a pinga. Tá limpo, sem preconceito, gosto eu respeito. Loucura é tomar refresco. Mas aí o tiozinho começou com um blá blá blá, que naquele momento não dava pra aguentar. Nos retiramos e deixamos o tiozinho trocando ideia com um vigia, que parecia estar de mal com a vida, com tudo, com o mundo. O tiozinho nem aí falou, falou, se explicou e deixou o vigia bem injuriado. E a gente de canto só ganhando fato. O vigia nem pensou, só sacou e disparou. O clima ficou embaçado, o tiozinho estirado na cara guia. MRM testemunha, delegacia. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Escutem isso, então, saindo da porra daquela DP, ficamos bem sossegados, só no rolê. No meu Fusca 65, só nos divertindo, encontramos uma mina perdida, desesperada, pedindo carona, sentido glicério baixada. Iludiu, iludiu e conseguiu. Ideia vem, ideia vai, viaduto rota atrás. Aí fudeu, fomos enquadrados. A vadia me desce, bate boca com gambé. Um sargento japonês, cara de mané. O gambé se irrita com a mina e já escala. Uma rádio patrulha de puta feminina. Geral, geral e nada, não acharam nada. Só que o gambé não se contentou e passou um pano na bolsa da vaca. Cara, aí foi piada. Fomos obrigados a dar risada. Um ferro, várias parangas, vários papelotes. Enfim, flagrante do bom e do forte. Esse dia, mano, não tivemos sorte. Foi um dia de cão, sem explicação. Foi, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Tudo bem, vamos que vamos. Bola pra frente, não desanimamos. Colamos num bote pra bater uma xepa, tomar uma breja. Paramos pra pensar nessas duas tretas desse dia de cão, sem explicação. Enquanto isso, meu irmão, do lado de fora, o carango do meu peito fresh estava sendo enquadrado, depenado por um lock safado. Um grande otário, um maldito filho da puta, ordinário. Levou nosso case e nossa roupa de show, mas o tape o otário deixou. Tudo bem, saímos no rolê pelas ruas da BV. Quando de repente, três canas do tape enquadram a gente. Não, não, não, entendemos nada. Cara, aquele dia só foi desgraça. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação. Um dia de cão, um dia de cão. Um dia de cão, sem explicação.